Gonçalo, bom dia, Gol no 897, informação, Tiago. Bom dia, Gol no 897, Guarulhos, tenho 360 aprovado, pronto, Fabian. Pronto, Fabian. Gol no 817, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, Rapper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trigue, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, decola da pistão no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120.8, transponder 5015, Gol 1817. Bom, segundo 897, autorizado Guarulhos 360, conforme plano da 10, curva direita da Euleda Bridge 208, aciona 5015, Gol 897, posição 03. Protegimento correto, Gol 897, portão 3, chame pushback, acionamento. Câmara. voo 1817, pushback acionamento no 3. Portão 3 aprovado, chame táxi 1817. É, chama táxi. Solo TAN 3399 na posição número 5 para pushback acionamento. Portão 5 aprovado, pushback acionamento 3399, chame táxi. Câmara táxi TAN 3399. Alô, boa noite, 97 para o táxi 186 Borda, 330, alterna Galeão. Sendo boa noite, 17, táxi aprovado à direita, tem o ponto de espera pistola 0, ajuste no 009. No ponto de espera, chame torre, frequência 118.95, boa noite, 17, tem um bom voo. Passivo direita, ponto de espera 395.69, boa noite, 97, obrigado, bom dia. Victor Charlie Bravo, confirme parte desse encontro em pista de Angélica, como é? C3, pista no zero, ciente, aguarde um minuto para cópia, Victor Charlie Bravo. Bom, meu Vitor Charlie Bravo, está com a queda 3. Gente, Belo Horizonte, uma centena, decola na pista 10, curva direita na Coral. Controle 1208, aciona 6001. Estou em Salvador, Munir, 1897, ponto esperada 10, está pronto. Boa noite, 90 autorizado a alinhar e decolar pista no 0, vento 090 graus, 0612 nós, altímetro 1009. A linha decola da 10, voo 18 na frente. Tá livre, chama o táxi. Rodotan 3399 para o táxi, 145 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna o galeão. C399, táxi frente, parte 1 no Índia, posto de espera da 10, torre 9895, altímetro 9009. 3 pontos de espera da 10, chama a torre 895, posto de 9009, tá 3399. Decola, gol 1897. Estimativo, foi o 02, chama o controle de frequência 20808. 208, gente, obrigado, boa noite, um bom serviço. É. Controle, boa noite, esse é o gol 1817, passando 3000. Boa noite, 17, boa noite, contato radar, sobe mantenha 360, boa lida. Gente, sobe mantenha 360, boa lida, gol 1817. Restrita nível 340. Restrita agora nível 340, gol 817. Calibrado, ciente, não pode esperar uma tempestade. 399, vento 100 graus 89, liga do colapso 10. Decolagem no 1000 está autorizado a alinhar e quando pronto, livre decolagem, vento 100 graus, 1200 graus. 399, decolou 07, controle 208. Uno 817, chama Recife, Uno 251, alterna Uno 3325. 251, 3325, obrigado. Charlie Bravo, decola 09, controle, frequência 20, decima 8, Bravo. 20, decima 8, Bravo, graças. Controle, cordial, bom dia. É o Papa Romeo, Victor, Charlie Bravo. Papa Romeo, Victor, Charlie Bravo. Contato radar, sobe e mantém onda 00, Feira de Coral. É Coral, com referência, autoriza a de Coral, Feira? Victor, Charlie Bravo, inicialmente mantém o seu cruzeiro. Perfeito, Bravo. Charlie Bravo, autorizado direto Coral. Presente direto Coral, Charlie Bravo. Emily de Vitor Galeão, qual o pátio que se encontra? 3399, chama Recife, 1251, alterna 1-3325, bom gol.